podiam ter cruzado os dedos, ou sussurrado um não bem baixinho enquanto fossem batizados? Não, não podiam, porque tinham sido criados sob uma religião moderada, e portanto levavam toda aquela farsa ridícula a sério. Eu, do meu lado, só penso no pobre Edgardo nascido involuntariamente num mundo dominado pelo pensamento religioso, desgraçado em meio ao fogo cruzado, praticamente tornado órfão num ato bem intencionado, mas, para uma criança, devastadoramente cruel. Em quarto lugar, para ficar no mesmo tema, está a suposição de que se possa dizer que uma criança de 6 anos tem uma religião, seja ela judaica ou a cristã ou qualquer outra. Para usar outras palavras, a ideia de que batizar uma criança inconsciente pode mudá-la de uma religião para outra em um só golpe parece absurda, mas certamente não é mais absurda que rotular uma criancinha como pertencente a qualquer religião específica. O que importava para Edgardo não era a sua religião, ele era pequeno demais para possuir opiniões religiosas ponderadas, mas o amor e o cuidado de seus pais e sua família, e ele foi privado dos dois por padres celibatários cuja crueldade grotesca só era mitigada pela insensibilidade crassa aos sentimentos humanos normais, insensibilidade da qual uma cabeça sequestrada pela fé religiosa é presa fácil. Mesmo sem abdução física, não é sempre uma forma de abuso infantil classificar que crianças possuam crenças sobre as quais elas são pequenas demais para ter refletido. Mas a prática persiste até hoje, quase totalmente inquestionada. Questioná-la é meu principal objetivo neste capítulo. Abuso físico e mental. Abuso de crianças por padres hoje em dia significa abuso sexual, e sinto-me obrigado, logo de saída, a colocar a questão do abuso sexual em suas devidas proporções para tirá-la da frente. Já se falou que vivemos numa época de histeria com a pedofilia, uma psicologia de massas que faz lembrar as caças às bruxas de Salem em 1692. Em julho de 2000, o News of the World, aclamado, em meio à forte concorrência, como o jornal mais repugnante da Grã-Bretanha, organizou uma campanha de deduragem, chegando a quase incitar os vigilantes a tomar atitudes violentas diretas contra os pedófilos. A casa de um pediatra sofreu ataques de fanáticos que não sabiam a diferença entre um pediatra e um pedófilo. 136. A histeria em massa com os pedófilos alcançou proporções de epidemia e levou o pânico aos pais. Os The Two Williams de hoje, os Wolfins de hoje, as andorinhas e amazonas de hoje estão sendo privados da liberdade de movimento que era um dos pontos altos da infância de antigamente, quando o risco verdadeiro, não a sensação de risco, de molestação provavelmente não era menor. Para fazer justiça com o News of the World, na época da campanha os espíritos estavam acirrados por causa de um assassinato odioso, por motivações sexuais, de uma menina de 8 anos sequestrada em Sussex. Mesmo assim, é claramente injusto lançar contra todos os pedófilos uma vingança apropriada à minúscula minoria de assassinos. Os 3 internatos que frequentei empregavam professores cujo apego aos meninos ultrapassava as fronteiras da adequação. Isso era repreensível. Ainda assim, se, 50 anos depois, eles fossem classificados por ativistas ou advogados como a mesma coisa que assassinos de crianças, eu me veria obrigado a sair em defesa deles, mesmo tendo sido vítima de uma experiência embaraçosa mas inofensiva. A Igreja Católica Apostólica Romana ficou com uma fração pesada desse opróbrio retrospectivo. Por muitos motivos diferentes, não gosto da Igreja Católica. Mas gosto menos ainda de injustiça, e não consigo deixar de questionar se essa instituição não foi injustamente demonizada nessa questão, especialmente na Irlanda e nos Estados Unidos. Imagino que parte do ressentimento público venha da hipocrisia dos padres cuja vida profissional é devotada a suscitar a culpa pelo pecado. E ao abuso de confiança por uma figura de autoridade, que a criança foi treinada a reverenciar desde o berço. Esses ressentimentos adicionais fazem com que devamos ter ainda mais cuidado em não fazer juízos apressados. Devemos ter consciência do incrível poder da mente de criar falsas lembranças, especialmente quando incentivada por terapeutas inescrupulosos e advogados mercenários. A psicóloga Elizabeth Loftus demonstrou grande coragem, diante de interesses velados e malignos, ao comprovar como é fácil para as pessoas criar lembranças que são totalmente falsas, mas que, para a vítima, são tão reais quanto as lembranças verdadeiras. 137 Trata-se de uma coisa tão contraintuitiva que os júris são facilmente influenciados pelo depoimento sincero, mas falso, das testemunhas. No caso específico da Irlanda, mesmo sem o abuso sexual, a brutalidade dos irmãos cristãos, 138 responsáveis pela educação de uma parcela significativa da população masculina do país, é lendária. E pode-se dizer o mesmo das freiras frequentemente sádicas e cruéis que dirigem muitas das escolas irlandesas para meninas. Os notórios Lares de Madalena, tema do filme Em Nome de Deus, de Peter Mulan, continuaram existindo até 1996. 40 anos depois, é mais difícil obter indenizações para surras que para fagos sexuais, e não são poucos os advogados cobrando taxas de vítimas que, se não fosse isso, não estariam vasculhando o passado tão distante. Aqueles apertões tão antigos na sacristia valem ouro, alguns tão antigos que o acusado está provavelmente morto e incapaz de mostrar seu lado da história. A Igreja Católica no mundo todo já pagou mais de US$ 1 bilhão em indenizações. 139 Dá quase para se solidarizar com ela, enquanto não lembramos de onde, afinal, veio o dinheiro. Uma vez, depois de uma palestra em Dublin, perguntaram-me o que eu achava dos casos amplamente divulgados de abuso sexual por padres católicos na Irlanda. Respondi que, por mais horrível que o abuso sexual sem dúvida seja, o prejuízo pode ser menor que o prejuízo infligido pela atitude de educar a criança dentro da religião católica. Foi uma declaração instintiva feita no calor do momento, e fiquei surpreso com o fato de ela ter ganhado uma salva de palmas entusiasmada por parte do público irlandês composto, reconheço, de intelectuais de Dublin e provavelmente nada representativo do país em geral. Mas lembrei-me do incidente depois, quando recebi uma carta de uma americana de cerca de 40 anos que tinha sido criada como católica. Aos 7 anos, contou, duas coisas desagradáveis aconteceram com ela. Sofreu abuso sexual por parte do padre de sua paróquia, no carro dele. E, mais ou menos na mesma época, uma amiguinha da escola, que tragicamente tinha morrido, foi para o inferno por ser protestante. Ou pelo menos foi o que ela foi levada a crer pela doutrina então oficial da igreja de seus pais. Sua visão de adulta era que desses dois exemplos de abuso infantil pela igreja católica, um físico e um mental, o segundo foi de longe pior. Ela escreveu, ser apalpada pelo padre só deixou uma sensação na cabeça de uma menina de 7 anos de nojo, enquanto a lembrança de minha amiga indo para o inferno é de um medo gelado, incomensurável. Nunca perdi o sono por causa do padre, mas passei muitas noites aterrorizada com o medo de que as pessoas que eu amava fossem para o inferno. Aquilo me causou pesadelos. Reconheço que as apalpadas que ela sofreu no carro do padre foram relativamente leves se comparadas com, por exemplo, a dor e o nojo de um sacristão sodomizado. E hoje em dia dizem que a Igreja Católica já não dá tanta ênfase ao inferno como fazia antes. Mas o exemplo mostra que é pelo menos possível que o abuso psicológico de crianças supere o físico. Dizem que Alfred Hitchcock, o grande cineasta especialista na arte de assustar as pessoas, estava uma vez dirigindo na Suíça quando de repente apontou pela janela do carro e disse: "Essa é a cena mais aterrorizante que já vi." Era um padre conversando com um menininho, a mão dele sobre o ombro do garoto. Hitchcock pôs a cabeça para fora do carro e gritou: "Fuja, menininho, salve sua vida. Pedras e paus podem me quebrar os ossos, mas palavras jamais vão me machucar." O provérbio é verdadeiro desde que você não acredite de verdade nas palavras. Mas se toda a sua educação, e tudo o que seus pais, professores e padres lhe disseram fizer com que você acredite, acredite mesmo, absoluta e completamente, que os pecadores queimam no inferno ou em algum outro item ridículo de doutrina como de que a mulher é propriedade do marido, é totalmente plausível que as palavras possam ter um efeito mais duradouro e prejudicial que ações. Estou convencido de que o termo abuso infantil não é exagero quando usado para descrever o que professores e padres estão fazendo com crianças que incentivam a acreditar em coisas como a punição de pecados mortais inconfessos num inferno eterno. No documentário para a televisão Ruth Fowlerville, ao qual já me referi, entrevistei vários líderes religiosos e fui criticado por pegar no pé de extremistas americanos, e não de representantes da corrente principal como arcebispos. Parece uma crítica justa, exceto pelo fato de que, nos Estados Unidos do século XXI, o que parece extremo para o mundo exterior na verdade é a corrente dominante. Um dos meus entrevistados que mais chocou a audiência da televisão britânica, por exemplo, foi o pastor Ted Haggard, de Colorado Springs. Mas, longe de ser um extremo na América de Bush, o pastor Ted é presidente da Associação Nacional de Evangélicos, que conta com 30 milhões de integrantes, e alega ser consultado por telefone pelo presidente Bush toda segunda-feira. Se eu quisesse entrevistar extremistas de verdade pelos padrões americanos modernos, eu teria procurado os reconstrucionistas, cuja teologia da dominação prega abertamente uma teocracia cristã nos Estados Unidos. Um colega americano preocupado escreveu: "Os europeus precisam saber que há um teólogo itinerante de aberrações que defende a restituição da lei do Antigo Testamento, matar homossexuais, etc., e que o direito de ocupar cargos públicos, e até de votar, fique só com cristãos." Multidões da classe média vibram com essa retórica. Se os secularistas não ficarem atentos, dominionistas e reconstrucionistas serão em breve a corrente principal numa verdadeira teocracia americana. O arcebispo de Canterbury, o cardeal arcebispo de Westminster e o rabino-chefe da Grã-Bretanha foram convidados a ser entrevistados por mim. Todos recusaram, sem dúvida com bons motivos. O bispo de Oxford concordou, e foi encantador, e ficou longe de ser extremista, como os outros certamente também teriam ficado. A seguinte história parece ser real, embora no começo eu tenha desconfiado que fosse um golpe satírico do Theonon. www.talk2action.org Story 2006-529-195-855-959. É um jogo de computador chamado Left Behind, Eternal Forces, deixado para trás, Forças Eternas. P. Z. Mears resumiu em seu excelente blog Faringula. Imagine, você é um soldado de infantaria em um grupo paramilitar cujo objetivo é reconstruir os Estados Unidos na fornia de uma teocracia cristã e estabelecer sua visão de mundo do domínio de Cristo sobre todos os aspectos da vida. Você faz parte de uma missão tanto religiosa como militar para converter ou matar católicos, judeus, muçulmanos, budistas, gays e qualquer pessoa que defenda a separação entre igreja e Estado. Veja-se em cblogs.com weblinkmetlibfphp para uma resenha, veja select.nitimes.com weblink. Outro de meus entrevistados para o programa foi o pastor Kenan Roberts, do mesmo estado do Colorado do pastor Ted. O tipo específico de loucura do pastor Roberts assume a forma do que ele chama de casas do inferno. Uma casa do inferno é um lugar onde as crianças são ensinadas, por seus pais ou suas escolas cristãs, a ter um medo estúpido do que pode acontecer com elas depois que morrerem. Atores fazem encenações aterradoras de pecados específicos, como o aborto e a homossexualidade, com a presença maligna de um diabo de capa escarlate. Essas encenações são um prelúdio para a pièce de Resistance, o inferno ele mesmo, com direito a cheiro de enxofre realista e gritos agonizantes dos eternamente amaldiçoados. Depois de assistir a um ensaio, em que o demônio era bem diabólico, no estilo batido de um vilão de melodrama vitoriano, entrevistei o pastor Roberts na presença de seu elenco. Ele me disse que a idade ideal para uma criança visitar uma casa do inferno é 12 anos. Aquilo me deixou meio chocado, e perguntei a ele se não o preocupava o fato de que uma criança de 12 anos tivesse pesadelos depois de uma de suas apresentações. Ele respondeu, presumo que com honestidade, prefiro que elas entendam que o inferno é um lugar para o qual elas absolutamente não vão querer ir. Prefiro levar essa mensagem a elas aos 12 anos a ficar sem levar a mensagem e deixá-las viver uma vida de pecado, sem nunca encontrar o Senhor Jesus Cristo. E, se elas acabarem tendo pesadelos, por ter passado por isso, acho que será um bem maior a ser conquistado e realizado na vida delas do que só ter pesadelos. Imagino que, se você real e verdadeiramente acreditasse no que o pastor Roberts diz acreditar, também acharia certo intimidar crianças. Não podemos desqualificar o pastor Roberts como um maluco extremista. Assim como Ted Haggard, ele faz parte da corrente dominante nos Estados Unidos de hoje. Eu ficaria surpreso se eles engolissem a crença de alguns religiosos como eles de que é possível ouvir os gritos dos amaldiçoados e se colocar o ouvido dentro de vulcões, 140 e de que anelídeos gigantes encontrados em vulcões submersos são a concretização de Marcos 9, 43, 44, e, se tua mão te faz tropeçar, corta, pois é melhor entrares maneta na vida do que, tendo as duas mãos, ires para o inferno, para o fogo inextinguível, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. Como quer que eles acreditem que seja o inferno, todos esses entusiastas do fogo infernal parecem ter a mesma Schadenfreude de arrogância resultante dos que sabem que estarão entre os que serão salvos, bem descrita pelo maior dos teólogos, São Tomás de Aquino, na Suma Teológica, para que os santos possam aproveitar com mais abundância sua beatitude e a graça de Deus, eles têm a permissão de ver a punição dos condenados no inferno. Que bom homem! O medo do fogo do inferno pode ser muito real, mesmo entre pessoas em princípio racionais. Depois do meu documentário sobre religião para a TV, entre as muitas cartas que recebi estava esta, de uma mulher obviamente inteligente e honesta, fui para uma escola católica aos 5 anos, e fui doutrinada por freiras armadas de varas, chicotes e bastões. Durante minha adolescência ali da ruim, e o que ele disse sobre a evolução fez um enorme sentido na parte lógica de minha cabeça. Mas tenho vivido com muitos conflitos e tenho um medo, lá no fundo, do fogo do inferno, que é deflagrado com bastante frequência. Já fiz um pouco de psicoterapia, que me permitiu trabalhar alguns de meus problemas mais antigos, mas não consigo superar esse medo profundo. Por isso, o motivo pelo qual lhe escrevo é pedir que por favor me envie o nome e o endereço da terapeuta que você entrevistou no programa desta semana, que trata desse medo específico. Fiquei tocado com a carta dela, e segurando o impulso momentâneo e ignóbil de lamentar que não haja um inferno para onde aquelas freiras pudessem ir, respondi que ela devia confiar em sua razão, um grande dom que ela, diferentemente de pessoas mais infelizes, obviamente possuía. Sugeri que a repulsividade extrema do inferno, do modo como ele é pintado por padres e freiras, é inflacionada para compensar sua implausibilidade. Se o inferno fosse plausível, ele só teria de ser moderadamente desagradável para ter poder de dissuasão. Como é tão improvável, precisa ser anunciado como compare com a caridade cristã encantadora de Anne Coulter. Desafio qualquer religioso como eu a dizer que não ri com a imagem de Dawkins queimando no inferno. Coulter 2006, 268. Muitíssimo assustador, para compensar sua implausibilidade e reter algum poder de dissuasão. Também a coloquei em contato com a terapeuta mencionada por ela, Jill Mitton, uma mulher agradabilíssima e profundamente sincera que eu havia entrevistado diante das câmeras. Jill foi educada dentro de uma seita mais repugnante que o normal, chamada Irmãos Exclusivistas, tão desagradável que existe até um site na internet, www.pebs.net, totalmente dedicado a ajudar aqueles que conseguiram escapar dela. Jill Mitton foi ensinada a ter pavor do inferno, fugiu do cristianismo quando ficou adulta e hoje orienta e ajuda outras pessoas que foram igualmente traumatizadas na infância. Se eu pensar em minha infância, ela foi dominada pelo medo. E era o medo da desaprovação no presente, mas também o da condenação eterna. E, para uma criança, as imagens do fogo do inferno e do ranger de dentes são bastante reais. Não são nada metafóricas. Pedi então a ela que reproduzisse o que lhe haviam dito sobre o inferno, quando ela era criança, e a resposta foi tão tocante quanto a expressão de seu rosto durante a longa hesitação antes de dizer: é estranho, não é? Depois de todo esse tempo, isso ainda tem o poder de me abalar quando você me faz essa pergunta. O inferno é um lugar apavorante. É a completa rejeição por Deus. É o juízo final, há fogo de verdade, há tormentos de verdade, tortura de verdade, e isso continua para sempre, portanto não há descanso. Ela prosseguiu me contando sobre o grupo de apoio que comanda para refugiados de uma infância semelhante à dela, e falou de como é difícil para muitos deles deixar o culto, o processo de sair é extraordinariamente difícil. Ah, você está deixando para trás toda uma rede social, todo um sistema em que você praticamente cresceu, está deixando para trás um sistema de crença que manteve por anos. Muitas vezes você abandona familiares e amigos. Você deixa de existir para eles. Pude contribuir contando minha experiência com as cartas de americanos dizendo que leram meus livros e abriram mão de sua religião em consequência disso. É desconcertante o número dos que continuam dizendo que não se atrevem a contar à família, ou que contaram à família e tiveram resultados terríveis. O texto a seguir é típico. O autor é um jovem estudante de medicina americano, sentia necessidade de escrever-lhe uma mensagem porque compartilho de sua visão sobre a religião, uma visão que, tenho certeza de que você sabe disso, provoca isolamento nos Estados Unidos. Cresci numa família cristã e, embora nunca tenha engolido muito bem a ideia da religião, só recentemente tive coragem de contar isso para alguém. Esse alguém era minha namorada, que ficou horrorizada. Sei que uma declaração de ateísmo pode causar choque, mas agora é como se ela me visse como uma pessoa completamente diferente. Ela diz que não pode confiar em mim porque meus princípios morais não vêm de Deus. Não sei como vamos superar isso, e não quero dividir minha crença com outras pessoas próximas a mim porque temo a mesma reação de desgosto. Não tenho a expectativa de que me responda. Só escrevo porque imaginei que você se solidarizaria comigo e teria a mesma frustração. Imagine perder alguém que você amava, e que o amava, por causa da religião. Tirando a ideia dela de que agora sou um gentil herege, éramos perfeitos um para o outro. Isso me faz lembrar de sua observação de que as pessoas fazem coisas insanas em nome da fé. Obrigado pela atenção. Respondi a esse rapaz infeliz ressaltando que, se a namorada havia descoberto alguma coisa sobre ele, ele também tinha descoberto algo sobre ela. Ela era mesmo boa o suficiente para ele? Eu duvidava. Já mencionei a atriz e comediante americana Julia Zwinney e sua luta determinada e engraçada para encontrar algum traço redentor na religião e de resgatar o Deus de sua infância de suas dúvidas de adulta. A busca acabou tendo um final feliz, e hoje ela é um exemplo admirável para jovens ateus de qualquer lugar. O Dan Oement é talvez a cena mais emocionante do show dela, Letting Go of God. Ela havia tentado de tudo. E então quando eu ia do meu escritório, no quintal, para minha casa, percebi que havia uma vozinha sussurrando na minha cabeça. Não tenho certeza de há quanto tempo ela estava lá, mas de repente ela ficou um decibelzinho mais alta. Ela sussurrou, Deus não existe. E tentei ignorá-la. Mas ela ficou um pouquinho mais alta. Deus não existe. Deus não existe. Ai, meu Deus, Deus não existe. E estremeci. Senti que estava escorregando da tábua de salvação. E então pensei, mas não consigo. Não sei se eu consigo não acreditar em Deus. Preciso de Deus. Quer dizer, temos uma história juntos. Mas não sei não acreditar em Deus. Não sei fazer isso. Como levantar da cama, como levar o dia? Me senti desequilibrada. Pensei, calma. Vamos experimentar por um minuto os óculos de não acreditar em Deus. Só coloque os óculos e dê uma rápida espiada com eles, e depois imediatamente os jogue fora. E coloquei os óculos e dei uma olhada em volta. Tenho vergonha de contar que no começo fiquei tonta. Cheguei a pensar, tudo bem, como a Terra fica pendurada no céu? Quer dizer que estamos voando pelo espaço? Isso é tão vulnerável e tive vontade de correr e pegar a terra que caía do espaço nas minhas mãos. E então lembrei, a gravidade e a velocidade angular vão nos manter revolvendo em torno do Sol provavelmente por muito, muito tempo. Quando assisti a Letting Go of God num teatro de Los Angeles, fiquei profundamente emocionado com essa cena. Especialmente quando Julia contou depois sobre a reação dos pais dela a uma reportagem sobre sua cura, a primeira ligação da minha mãe era mais um grito. Ateia! Ateia! Meu pai ligou e disse, você traiu sua família, sua escola, sua cidade. Foi como se eu tivesse vendido segredos para os russos. Os dois disseram que não iam mais falar comigo. Meu pai disse, não quero que você vá nem ao meu enterro. Depois que eu desliguei, pensei, quero ver você tentar me impedir. Parte do dom de Julia Zuyenei é fazer você rir e chorar ao mesmo tempo. Acho que meus pais tinham ficado levemente decepcionados quando eu disse que não acreditava mais em Deus, mas ser ateia era uma coisa completamente diferente. O livro Losing Fight and Fight, From Preacher to Atheist Perdendo a Fé na Fé, de Pregador Ateu, de Dan Barker, é a história da conversão gradativa dele de ministro fundamentalista e pastor viajante até o ateu contundente convicto que